1997, Farofa Carioca. Faço tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade minha dor e ainda rezando com meu coração. E não duvide que um dia te darei o céu, meu amor junto com o anel, pra gente se casar no cartório, na igreja. Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. Estava escangalhado, o meu cartão estava zerado. Mas você crê se quiser. Pretinha, eu faço tudo pelo nosso amor, faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem, neném, ai, ai. Faz comigo não, a saudade é minha dor. E ainda arrasando com meu coração. Oh, oh, oh, oh. E não duvide que um dia te darei o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar, yeah. No cartório ou na igreja. Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender, tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão estava zerado. Mas você crê se quiser. Mas tente compreender, tente compreender. Morando em São Paulo, você sabe como é. Hoje a marginal engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado, o meu cartão estava zerado. Mas você quer? Se quiser, mas você crê se quiser. Obrigado, meu Deus.